luta é constante, íntima da minha alma. Carrego comigo o grito de guerra dos meus antepassados. Seja a sintonia, visão pra alma. Vejo só morte e sorrisos falsos. Litros de sangue sendo jogado fora. Confronto interno, ressalto. Abuso de ocupações, olha a obra. Vamos ficar junto pela causa maior. Voz ao oprimido e morte ao opressor. Ei, professor racista, tu me chamou de preto pobre. Só porque não tinha lápis da cor branca, vê se pode, pode. Luto pra que meus filhos não passem por isso. Onde se concentra todo o poder da nisso. Passei por tantas humilhações, prefiro elas cantar. Luto pra mãe pobre, não precisar implorar pro filho estudar. Minha memória é um teste de conflito. Meu raciocínio é lento, meu único fiel amigo. Não é em todo bairro que tem um look queijo. Vidas negras importam, nos respeite. Me perguntam por que viver. Várias oportunidades pra morte sair. Não sei o que me espera, mas faço valer a pena cada passo dado. A vida é um problema, caralho, mano. Me perguntam por que viver. Várias oportunidades pra morte sair. Não sei o que me espera, mas faço valer a pena cada passo dado. A vida é um problema, caralho, mano. Muitos veem meu sorriso, não lembram que choro. Se porto com algo é porque ali moro. Tenho que faço sentimentos do mundo. Plano de melhoria e pra nós preto muito ouro. Na minha carcaça negra, ela quer tocar. Ai meu Deus do céu, tem coisa que não dá pra acreditar. Tipo a molecada toda no crime e pá, pá. Essa vida não é pra ostentar, vai estudar. Tenho como exemplo os primos furados de bala. Um sofreu 10 anos na cadeia e o outro com sequela. Tu colhe o que planta, é a certeza. O retorno é a certeza. Luto por mim e pelos menores na causa maior. Quero igualdade, isso é o mínimo. Muitos se perguntam por que viver. Digo, sou minha melhor versão, tenho que fazer acontecer. Enxergo união no meio falsidade. A verdade está sendo dita, não pense que é viagem. Fiz essa com saudade da crise do Cezinha. A morte chegou mais cedo, hoje ela me inspira. Me perguntam por que viver. Várias oportunidades pra morte sair. Não sei o que me espera, mas faço valer a pena cada passo dado. A vida é um problema, caralho, mano. Me perguntam por que viver. Várias oportunidades pra morte sair. Não sei o que me espera, mas faço valer a pena cada passo dado. A vida é um problema.